para o céu. Passa o tempo que passar, Jesus Cristo prometeu, e eu sei que ele vai voltar. Justiça, louvem, justiça, eu louvo. Se liga no dia, o clima inspira a vida tipo fantasia. Mas aqui é o MD, é favela, hoje lutamos pela vida. A ideia é curta, mas ela é reta, não pretendo te iludir. Fazer comentários que pro crescimento você possa progredir. Família é a base, mas tipo Jesus Salvador, ele é meu guia. Prefiro chorar com a verdade, maluco, do que a sorrir com a mentira. Sabedoria, refúgio, meu pranto foi muito, mas hoje sou forte. Em cima do muro, perigo, chegado, oração, hoje tipo forte. Comentário de Loki, nem liga oportuno, só Deus pode me julgar. Na casa da bênção, seja onde for, procure o seu lugar. Necessito de paz, guerra nunca mais, sentinela, encontramos a fonte. Em cima do muro, vários calibres, miséria, enxergamos a luz no horizonte. Pastos verdejantes, águas cristalinas, o clima favorável e Jesus na minha vida. Família unida, adversários que hoje são chegados. Estamos aqui, não é por acaso, meu compadre, então segura o baque. Olhem para o céu, passa o tempo que passar. Jesus Cristo prometeu, e eu sei que ele vai voltar. Justiça, louvem, justiça, eu louvo. Olhem para o céu, passa o tempo que passar. Jesus Cristo prometeu, e eu sei que ele vai voltar. Justiça, louvem, justiça, eu louvo. Sentimento amargo não te deixa olhar pro melhor da vida. Cara, se liga, bons momentos repita com a sua família. Na tarde tranquila, reflita no que diz a Bíblia. Pra cada momento tristeza, muita alegria, insira e copia. A mente analista, analisa, analista, analista. O tempo ruim é só uma fase que vai passar, que passará. Pra colher tem que estar pronto, primeiro plantar, vai que dá então. Chega de tanta confusão, de ver meus manos estendido no chão. Ninguém nasce ladrão, resultado de tanta pressão, descontentação. E no gueto pedido que socorro quem pede tampouco. Existe o que é certo, é chamado de louco. Sofrimento do povo sem almoço, liga a TV que passa de novo, sensacionalismo, sofrimento alheio jogado no ar, pro ar. Homens podres de ricos que podem, mas não vão te ajudar. E já passamos por meus estreitos, gostos amargos, de pés descalços com cascalho. Agora sentiremos gosto doce por Deus será dado, que é merecido e não roubado. Por isso que eu te falo que é necessário meu chegado, pedir perdão por cada um dos pecados, pra que no final possa ser honrado. Olhem para o céu, passa o tempo que passar. Jesus Cristo prometeu, e eu sei que ele vai voltar. Justiça, louvem, justiça, eu louvo. Olhem para o céu, passa o tempo que passar. Jesus Cristo prometeu, e eu sei que ele vai voltar. Justiça, louvem, justiça, eu louvo. Porque tudo infelizmente tenta contra as nossas vidas. Quanto mais tentamos fazer o certo, algo nos implica. O que sabemos fazer com amor desde pequeno é o rap. Muitas assolações e opressões, mas nada nos impede. Família, amizades, drogas, debates, conselhos, palestras e casos à parte. Polícia que chega, invade, bate, traficante com pedra de crack. Tudo isso à nossa volta, quando abrimos a boca, viram as costas. Por isso lutamos com força, unidos vencemos, essa é a proposta. Um trabalho feito com honestidade, dedicação e zelo. No lugar que mal tem asfalto, saneamento básico, vejo puteiro. Quantos momentos de alegria eu passei em meio à guerra, como se nada acontecesse, mantive a postura. Ficou a sequela, sentinelas, nova era, o medo já era. Vivemos na terra, seguimos um chamado de Deus, fazemos parte dela. Olhe para o céu, tá cruel. Quantos manos subiram pro céu, tá cruel. Quantos manos perderam sua vida por tentar e droga, não sei se irão pro céu. Olhem para o céu, passa o tempo que passar. Jesus Cristo prometeu, e eu sei que ele vai voltar. Justiça, louvem, justiça, eu louvo. Olhem para o céu, passa o tempo que passar. Jesus Cristo prometeu, e eu sei que ele vai voltar. Justiça, louvem, justiça, eu louvo. MD, África, Dino, sentinelas, nova era. Graças ao nosso Senhor e Salvador.